Eu tinha 14 ou 15, naquele mês em que meus parceiros assinou o primeiro 16. Hoje 33, agrava, 12, já ligava. Na solidão restou nós de mão dada, sem trava. O papo fluía, ela ia, onde eu ia. Corda e caçamba, nessas ruas sombrias. De beco nessa noite, meio a friagem. No mundo de dar medo, ela me dava coragem. Morou? E a sintonia monstra, neguinho. Número bom, tamanho perfeito pra mim. As outras era pesada, B.O. flagrante. Ela não, bem cuidada, ela era brilhante. Uma na agulha, não perde a linha. Prendada ligeira, tipo as tiazinha. Lavadeira explosiva, de cuspe fogo. Quem viu, não queria ver duas vezes. Eu fui com ela de novo, meu bem. Oh, meu bem, a gente ainda vai sair nos jornais. Oh, meu bem, meu benzinho, a gente ainda vai. Oh meu bem, a gente ainda vai sair nos jornais. Oh meu bem, meu benzinho, a gente ainda vai. Teatro Municipal, essa é minha amiga Drica Barbosa. Nossa, primeira vez foi horrível. Medo nos olhos, suor, pensando: será que um dia eu vou fazer melhor? Talvez se pá com porre, caralho. Uma pá de sangue, deixa essas pega aí, corre. Nossa, primeira treta, poucas ideias, loucas ideias. O que quer que eu falasse, ganhava plateia. E o jeito que ela se irrita, vai de Bonnie Clyde. Sai de que Maria bonita e brilha. Tua boca quente na minha virilha. Quase queima que faz, reina, kamikaze. O que tem entre nós é tão raro. Foda é que pra tirar um barato, às vezes a gente paga tão caro, meu bem. Oh, meu bem, a gente ainda vai sair nos jornais. Oh, meu bem, meu benzinho, a gente ainda vai. Oh, meu bem, oh, meu bem, a gente ainda vai sair nos jornais. Oh, meu bem, meu benzinho, a gente ainda vai. É louco como é excitante, perigoso e excitante. Arriscado, deliciosamente arriscado. Um exagero e traz o medo como tempero. É um tempero mágico, mas o final é sempre trágico. Gosto tanto dela, a ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Eu gosto tanto dela, a ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Bem leonina, menina mandona. Linda, sabe da sina, mina valentona. Fina, cheia de razão, rainha furiona. Ela, discutindo novo e bota fim na zona. Teu olhar ilumina, abomina o cafona. Amazona e bailarina toda bonitona. Ela é purpurina, skinny, pactona. Também, 9 da matina, um café na poltrona. Ó, dona da rotina, mamãe corridona. Defina efeito sanfona, se acha esquisitona. Cafeína, maracujina, moça respondona. Feiona em dia ruim, mas sempre bela dona. Maestrina do live, pop da Madonna. Sovina, dança, ovina, sorri, faz carona. Quer ser minha pequenina pro mundo grandona. Meu negócio da China, caipira, brigona. Eu gosto tanto dela, ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Eu gosto tanto dela, a ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Drica Barbosa, senhoras e senhores. Eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto dela. Muito obrigada.